anticipated moment in racing. Fala galera do Troad, começando então a nossa edição de número 100, enfim, chegamos à 100ª edição, né? Lembrando que agora as edições Drops já terminaram, e como falei, agora voltamos para a edição completa mesmo, uma edição verdadeira aí, uma edição com todas as categorias em pista, né? Então, bem-vindo a Daytona, aconteceu o grande final de semana em Daytona, né? Tivemos as três categorias na pista, Truck Series, Xfinity Series, e a Daytona 500, a corrida mais importante do calendário da NASCAR, com certeza. Um grande final de semana, três grandes corridas, nenhuma corrida foi mais ou menos. Eu não sei se os senhores terão alguma opinião divergente à minha, mas eu praticamente gostei de todas as corridas. A Daytona 500 talvez teve um meio da corrida ali que foi mais tranquilo, mas aí depois na parte final, realmente na hora da verdade da corrida, o bicho pegou e a corrida ficou excelente, com um final surpreendente também. Quem vai estar comigo hoje vai ser o Guilherme, né, o Guilherme Martim, e o Thiago Santa Rosa está comigo hoje. O Elião não pôde estar com a gente, então vai só nós três hoje aqui, né? Então eu desejo a todos aí boa tarde, bom dia, boa noite. E então, enfim, estamos começando a nossa 100ª edição. Como de costume, vamos sempre começar pela Truck Series, né? A Next Era 200, onde aconteceu lá em Daytona na sexta-feira, né? 250, né? São 50 milhas a mais, hein? Aconteceu lá na sexta-feira à noite, uma grande corrida, como sempre a Truck Series, com ótimas corridas, e não poderia ser diferente, né? Primeira corrida do ano, 2016 começando, Daytona, uma grande corrida. Então eu já desejo boa noite ao Thiago, né? E Thiago, os seus comentários aí sobre a Next Era 250. Olá a todos os ouvintes do Trio Wide, olá Guilherme, olá Leonardo, é um prazer estar participando de novo do podcast. E, bom, da corrida da Truck Series que eu posso falar, acho que todo mundo gostou dessa prova, quem assistiu ficou bem ligado nela, foi uma prova bastante disputada, não com uma quantidade enorme de carros no pelotão, mas uma quantidade, vamos dizer, suficiente para deixar a corrida realmente ativa, a corrida realmente interessante para quem estava assistindo. Uma vitória de um piloto experiente, no caso o Johnny Sauter, né? E aí é curioso, porque a partir desse ano a gente vai falar assim, o cara ganhou a primeira vez e já tá no chase do caso da Truck Series. Então, eu particularmente gostei, teve uma, como eu já tinha falado, boas disputas. Eu só fiquei, assim, preocupado por conta do nível, que eu já estava preocupado antes da Truck começar, do nível da categoria. Os pilotos, tirando o Crafton e o próprio Sauter, de mais experientes, temos muitos pilotos jovens disputando as corridas e nenhum que sobressalta de maneira espetacular como tivemos nos últimos anos. É para ficar ligado para ver o que vai acontecer, mas pelo que a gente viu nessa prova em Daytona Next Era 250, a gente pode esperar um bom ano. Bom, vencedor Johnny Sauter, como você mesmo falou, Thiago. O Johnny Sauter aí que somou, né, 11 vitórias, o Johnny Sauter, a sua primeira vitória em Daytona, e curiosamente o Johnny Sauter, vamos colocar assim, dando a volta por cima, né? Foi para saiu da Thor, né? O Johnny Sauter era companheiro do Matt Crafton, sentiu um pouco essa mudança aí, E ele acabou indo aí buscando um lugar ao sol e parece que conseguiu, né? O Johnny Sauer venceu a corrida, ele tá na GMS, né? Na Gallagher Motorsports. Ele foi para lá e tá fazendo um grande trabalho aí. O Johnny Sauer mostrando realmente tendo um espaço e podendo mostrar o seu trabalho aí. Então, parabéns ao Johnny Sauer aí, 11ª vitória. Eu já quero chamar Guilherme. O que você tem a falar, Guilherme, do Johnny Sauer de 2015, né, pro Johnny Sauer de 2016? O que você sentiu? Você viu que realmente houve uma melhora? Ele tá com mais ânimo aí, parece que agora vai e vai lutar por esse campeonato de 2016? Então, galera, boa noite, né? Prazer estar aqui de novo, né? Na presença do Leonardo, do Thiago. Então, Johnny Sauter fez uma mudança de equipe, né? Em relação aos anos anteriores, a gente até criava uma expectativa no início da temporada em relação ao Johnny Sauter, né? Ele fazia bons começos de temporada, até era apontado talvez como candidato a título, mas na middle season ele acabava sempre com problemas de DNF, acabava se estranhando em uma que outra corrida com algum outro piloto e acabava numa posição não muito favorável. E na final season acabava chegando com uma distância muito com, né, larga, né, em relação à pontuação seu companheiro de equipe, Matt Crafton, que nos últimos anos, né, vem sendo dominante praticamente na ponta da tabela, né, com exceção do ano passado, que teve alguns probleminhas e acabou perdendo o título, né, pro garoto, né, agora me fugiu o nome, o nosso amigo número 4, me lembra aí, Leonardo? O Christopher Bell. Não, o ano passado. Quem que foi que Ah, que ganhou o o título? Eric Jones, tá? Isso, exatamente. Então, como acabou que perdendo para o Eric Jones. Vamos ver como é que vai ser esse ano, né? O ano passado ele também acabou bem colocado, acho que na Daytona, né? Se não me engano. Enfim, vamos ver como é que vai ser essa mudança. Eu acho que o Johnny Sauter tem bastante capacidade, né, para quem sabe disputar o título. Mas a gente fala que eu comentei, né, nos últimos anos ele começa bem, mas acaba, Guilherme. né, não sendo regular. Vamos esperar. Eu concordo com o Guilherme. Thiago, acho que oi. O Johnny Sauter ano passado foi o 10º colocado, tá? Então, né, top 10. Em relação à corrida, eu concordo com o Thiago. No meu ponto de vista, até para mim foi a melhor das três, né? Em relação a anos anteriores, a gente acabava não vendo tantas disputas, né? Não sei se a aerodinâmica das trucks não favorecia e acabava que a gente via os trenzinhos, né? Praticamente corrida toda e no final uma que outra dupla tentava dar uma escapada para tentar um sprint final, né? Nesse ano a gente viu bem ao contrário, né? Disputa praticamente do início até o fim da prova, né? Tivemos um acidente feio. Eu acho que vai ser uma temporada boa, podemos esperar bastante coisa boa. Acho que não vai ficar definido entre dois ou três pilotos. Eu acho que a gente, se puder separar assim, sabe? Eu acho que antes de umas cinco ou seis corridas, a gente sai falando uns 10 nomes assim que podem ser candidato a título. De tanta gente, de tanto jovem bom e equipe bem estruturada, né? Que está iniciando o campeonato. Eu tenho uma expectativa muito grande, né, para ver como é que vai ser a temporada do Rico Abreu. Ele teve a infelicidade, né, de se acidentar, até eu acho que sem culpa. Mas enfim, eu acho que inicialmente seria isso, Leonardo. Depois a gente comenta mais sobre alguma individualidade. Bom, corrida bem interessante, corrida realmente valeu a pena assistir. Eu não consegui desgrudar no momento algum do computador, ficar ligado em tudo que estava acontecendo. Realmente, quem não assistiu, como eu sempre falo, quem não assistiu, procurem essa corrida aí no YouTube, já tem, já está disponível. Procurem essa corrida aí e assistam, porque realmente vale a pena, pessoal. Vale a pena estar ligado aí e ver e rever essa corrida que eu gostei demais. Vamos dar alguns destaques aqui, né? Depois tivemos aqui, deixa eu falar antes de dar alguns destaques, vou passar os números aqui para a gente ter uma noção do que aconteceu, porque tivemos alguns pilotos de nomes diferentes aqui, que talvez nem veríamos ele no top 10, que acabou aparecendo, né? Quando teve duração de 1 hora e 56 minutos, tivemos aí 7 bandeiras amarelas, né? Para 29 voltas. E a corrida terminou sobre bandeira amarela. Tivemos 26 trocas de liderança. Na volta número 94, aí faltando 6 voltas para o final da corrida, tivemos um Big One com, deixa eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 truques envolvidos, né, nesse Big One aí. Realmente foi um caos aí, né? Esse Big One, né? Faltando 6 voltas para acabar. E depois também na volta, quando já na bandeirada, já, né? Na volta número 100, em bandeira branca, tivemos também mais um acidente também, com mais 6 truques envolvidos. Inclusive foi nesse acidente aí, tivemos o Christopher Bell. Ele capotou 9 vezes o truque dele, acabou, destruiu o truque dele, né, do Christopher Bell aí, mas graças a Deus está tudo bem com ele. O piloto está inteiro. Umas dorzinhas aí, mas o piloto está inteiro. Então, assim, a corrida ficou realmente marcada por esses dois acidentes no final da corrida. Foi uma corrida praticamente sem muito acidente de grande porte, né? Primeiro, a bandeira amarela foi um detrito na pista, depois foi o truque 44 parado na pista do Joe Martins. Né? Depois no, na volta 42, o truque 23, 18 e o 4, que é o Christopher Bell, o 18 que foi o. Deixa eu ver se eu tenho aqui. O Cody Coleman e o 23 foi o Spencer Gallagher. Né? E o Spencer Gallagher aparecendo aí. Depois tivemos na volta 67, detrito na pista, e na volta 78, né? O truque 66 ficou parado no meio da pista. Né, eles são os que tiveram problemas aí. Foi do Jordan Anderson. Ele ficou parado no meio da pista aí, o truque com problema. E depois na volta 94, pessoal, foi onde aconteceu o caos aí, né? 16 truques envolvidos aí, 18 truques envolvidos. Realmente um acidente de grande porte aí. Muito, muito piloto foi envolvido. E depois tivemos o truque aí. Nesse acidente, nesse Big One aí, maior aí. Eu vi que foi um pouco de afobação do Peters, né? O Peters que acabou empurrando quem estava na frente, não lembro, rapaz. Acabou empurrando o Tu que estava na frente dele e foi fez aquela bagunça toda. E depois no outro na volta no 100 em bandeira branca, o Peters que foi o empurrado aí, acabou indo para o muro e levando mais gente com ele aí. Mas enfim. Corrida marcada por um acidente muito grande, né? Muito forte aí. Eu praticamente não gosto de acidentes com muito truques envolvidos, que o risco de machucar alguém é muito alto. Então eu não gosto desse tipo de acidente não. Mas assim, uma corrida boa, eu gostei. Meus destaques aqui que quero deixar para vocês foi o Ryan Truex, né? Eu ia falar o Truex Jr., mas é o Ryan Truex. Ele conseguiu aí a segunda posição. O Pake Kligman foi o terceiro colocado, um excelente resultado para ele. O Brandon Brown também aí foi o Brandon Brown foi o quarto colocado também. Parabéns ao Brandon Brown. O Travis Capp viu o top 5, né? O Tyler Wong o sexto, Ben Rhodes o sétimo, Daniel Henrique estreando no Truck 19, fazendo um grande trabalho, né? Garantiu aí um top 10 aí para ele aí já na sua estreia, um bom resultado. O Scott Legace Jr. também, o nono colocado. Parabéns ao Legace Jr. aí, que agora continua na NTS Motorsports. E fechando o top 10, né? Claro, ele, o Matt Crafton, o rei dos top 10 da Truck Series. Senhores, Thiago e Guilherme, como vocês viram aí essa corrida? Ou vocês têm mais algum destaque para passar aí? Bom, como. Desculpa, Pode falar, Thiago. Leonardo. Eu não sabia se você ia me chamar, acabei. Eu ia te chamar, mas pode falar, Thiago. Tomei a dianteira do Guilherme. Da próxima vez eu vou esperar as ordens, não se preocupe. Bom, como eu já tinha adiantado na minha apresentação, o que eu só achei ruim da prova, na verdade, eu achei. Tem uma crítica no contexto geral e uma crítica no contexto da prova. O que eu achei ruim na prova eram que os pilotos que tentavam fazer aquele trabalho de descer entre as linhas para manter a primeira posição na truck, não conseguiam. O pelotão, de certa forma, era incontrolável para quem estava na frente. Então, num primeiro momento, todos os pilotos que iam para a primeira posição e que tentavam ser mais agressivos, ou seja, mudar de linha para poder manter a dianteira, invariavelmente acabavam indo para trás. Os que ficavam ponteando a prova eram aqueles que eram menos conservadores. Não sei se aí, eu acho que tem a ver com a questão da configuração aerodinâmica do truck para um super oval, que a gente acabou não vendo isso tanto na Sprint Cup e na Xfinity Series. Mas na truck era bem difícil esse trabalho de linhas do piloto ponteiro. Pois bem. E aí, eu vou para a crítica global, indo até um pouco de desacordo com aquilo que o Guilherme falou no início. Eu acho que, a categoria é uma categoria hoje, notadamente para acesso de pilotos, por mais que não seja uma categoria de acesso para a Cup ou para a Xfinity, mas ela é majoritariamente pilotos mais jovens buscando espaço. E nesse resultado final, você falou alguns nomes que já passaram pela categoria, já deram um passo acima e voltaram. Dois nomes para mim bem claros é o Ryan Truex e o Parker Kligerman, né? Que já foram competir até na Cup, bateram lá em cima, não mostraram nada de especial e voltaram. E aí, claro, sem desmerecer o resultado deles, conseguiram bons resultados nessa primeira prova, mas são pilotos que não estão aí surpreendendo ninguém. Pilotos que estariam surpreendendo, ao meu ver, é um Tyler Reddick, é um Rico Abreu, né, que são pilotos novos da categoria que tem tudo para conquistar vitórias ao longo do ano. Austin Theriault também. É outro exemplo, enfim. E acabou num resultado final a gente não tendo isso em vista. Até o próprio Daniel Hemric, que ano passado meio que surpreendeu com o Truck 14, ainda é assim, teve um bom resultado, vai ter um ano todo para mostrar talento e tomara que consiga. Porque aí é um outro nome que possa surgir aí dessa safra, que eu acho ainda não tem um impacto como teve a safra dos irmãos Dillon, do Bubba Wallace, do próprio Kyle Larson, que pulou etapas, Ryan Blaney, enfim, que eram pilotos que desde a época das séries regionais tinham algum impacto no mundo da NASCAR. Enfim, essa é a minha opinião. Eu acho até que se o Guilherme quiser falar alguma coisa a respeito, já que eu fui um pouco contra a opinião dele, achando que a categoria não tá tão bem assim. E, aliás, Guilherme, eu vou até deixar uma coisa que me preocupou bastante. O Timothy Peters, completamente sem patrocínio de novo, só com logo da Toyota. O Ryan Truex com patrocínio da Goodyear, que para mim é um patrocínio mais institucional. Fala assim, que já que a Goodyear é a fornecedora de pneus, apareceu o logotipo dela, nada mais é do que ela, ó, vamos bancar agora aqui, mostrar um pouco o nosso nome, mas para ela não vai continuar patrocinando durante a carreira dele. Tem que mostrar alguma coisa diferente. Então, assim, eu vi isso em vários trucks, vários Trek sem patrocínio, sem poder nos patrocínios também, que é importante. Às vezes uma empresa que olha aquele piloto e banque ela desde o início, ou até em alguns casos, e acontece bastante de pilotos pagantes que na empresa do pai, mas não vejo isso. Não vejo, e isso me preocupa bastante para para um futuro da categoria. Mas, bom, agora já falei demais, o Guilherme pode falar um pouco a respeito, se quiser. Mas, Thiago, não foi discordar de jeito nenhum, cara. Eu até, inclusive, na transmissão, eu acho que o Léo, não sei se percebeu, mas eu acho que eu copiei ele. Eu citei, né, o Timothy Peters sem patrocínio, que eu também acho perigoso, né? Até perguntei o que que tá acontecendo com a Red Horse, né? Eu até brinquei, né? Será que não é a zica do Miguel Paludo que saiu de lá e aquilo descambou depois que ele saiu, né? Mas eu acho assim, cara, é que eu vejo assim mais pelo lado. Você fez um comentário mais pelo lado de negócio, né? Promovendo talvez um futuro da categoria e tal. E eu não vejo assim com um mau olhar, sabe? O Ryan Truex está tentando buscar um espaço novo. A gente até comentou num Drops atrás, não querendo, não me estendendo muito, num Drops anterior, né, Léo? A gente comentou sobre essas situações desses pilotos que acabam dando o passo maior do que, né, do que deveriam. O Parker Climo é um que era, ele era a prata da casa da Penske, mas foi seduzido por propostas para pular etapas e acabou, né, que quase ficando sem e tá tentando recomeçar sua carreira, né? Talvez daqui não saia, né? Mas é um reinício, né? E que bom que a NASCAR proporciona, né, a abertura dessa porta novamente, né, para esses jovens, né? Porque são jovens, são garotos ainda, né? Não são, enfim, né? Não. Vamos ver, é preocupante algumas equipes, né, tradicionais, como a Red Horse, tá assim, né? Mas a gente já viu a própria Turner. Onde é que tá a Turner? A Turner também era, alguns 3, 4 anos atrás, era a equipe praticamente dominante da categoria, né? E foi vendida, né, para outro grupo e sumiu, né? Então. Mas é isso, né? Eu acho que eu tenho uma expectativa grande para o Daniel Henrique, né? Eu já comentei em outras ocasiões, né? Agora ele virou aposta, né, do Brad Keselowski, que está apostando nele, né? Ele também trouxe dinheiro para a equipe, né? Tanto que em Atlanta ele já vai correr com o patrocínio dele e então não vai ser mais aquele esquema de cor azul, né, da Campeonato 19. Eu também acho que o Ryan Truex até saiu uma notícia depois da corrida, né, Thiago, que ele ainda tá em busca, né, de patrocínio para correr a full time. Ele não tem tudo Sim, garantido, né? exato. Então, vamos ver, cara. Eu gosto dessa categoria porque, que nem eu falei em programas anteriores, me traz assim aquela sensação tradicional da NASCAR, sabe? Porque eu vejo que a Xfinity e a Sprint, ao longo dos últimos anos, tem perdendo um pouco da essência, mas a Truck continua ainda, sabe? Mesmo sendo essa mescla de talentos jovens com mais experientes veteranos, assim. Mas vamos ver, Thiago. Eu também desconfio um pouco, mas vamos apostar. Eu acho que vai ser divertida esse ano. Eu vou aproveitar e até pegar a palavra novamente. É só explicar. Quando você até fala que o meu comentário foi mais relacionado ao negócio, é porque não, nesse momento, a primeira prova da temporada é uma prova em superoval. Eu discordo daquela opinião que falam a superoval não precisa ter talento e qualquer piloto pode vencer. Eu concordo que qualquer piloto pode vencer por conta da imprevisibilidade de um acidente, da reação em cadeia de um acidente. Mas a qualidade do piloto específico para o superoval, sim. Tanto é que a gente vai falar ali na Sprint Cup tiveram pilotos que se destacaram que são notadamente pilotos bons em Super Speedways. Mas a questão de comentar dessa forma é porque é prematuro, é uma prova que não é a consequência, ou melhor dizendo, não é o normal da categoria. Se fosse falar uma prova, uma condição normal da categoria, uma condição de prova normal seria uma pista de 1,5 milha, né? Com provas de duração de aproximadamente 150, 200 milhas. Enfim, é diferente. Essa aí foi uma prova mais. É maior até no, na questão de distância, que há muitas da Truck. Então não dá para você já cravar muita coisa a partir dessa etapa. Das próximas, sim. Porque aí vai ter muita diferença em relação à questão de pilotagem, questão de preparação das equipes, como um todo, né? Como eu falei lá no início, a parte técnica que eu vi que é um pouco diferente é a questão da tomada de liderança, né? Aquela mudança de linhas do primeiro colocado para garantir vitória. Tanto é que não foi utilizado isso para garantir a vitória no final. Quando foi utilizado nas voltas finais, as trocas de linha, aconteceu o Big One, entendeu? Foi uma dinâmica diferente da prova da Truck. Leonardo, você está quietinho, você concorda com tudo isso que a gente está falando, com essas lorotas que eu e o Guilherme estamos contando aqui? Tava só esperando voltar aqui para mim falar. Bom, se você olhar o grid hoje, você olhar o grid hoje, nós estamos aí, não temos um grid de alto padrão. O que que seria isso? Alto padrão. Com pilotos já, com pilotos sim, campeão, nível Matt Crafton, que é um alto padrão. Por que um Matt Crafton é um alto padrão? É um cara que já é velho, é um cara que já sabe andar, é um cara experiente, é um cara que sabe usar, que sabe os caminhos para vencer, sabe poupar a hora certa, sabe apertar a hora certa, sabe? É um cara que entende o que tá fazendo. Aí você olha o Johnny Sauter também, é um cara já velho, o cara que tá faz 13 anos ou 12 anos. Pô, tava até aberto até agora aqui. Acho que faz 12 anos que ele tá na Truck Series. São os caras que realmente sabem andar, são os caras que não que ele realmente sabe andar, são os caras que tem a manha do negócio. Que tudo para tudo tem que ser, se tem a manha, e para ser piloto também não é diferente. Tem a manha. Só que você tem um grid de jovens, você tem um field hoje, você olha para o field hoje, você vê que são pilotos jovens, mas são jovens promissores, né? Não é, por exemplo, não são jovens braço de ferro aí, é tudo cara promissor. Por exemplo, vocês comentaram o Ryan Truex e o Parker Kligerman. Ambos foram 2013 e 2014 participaram da Sprint Cup. Então os caras já foram lá na Sprint Cup, eles já sabem como é que é andar na Sprint Cup. Eles já andaram em alto nível, né? Andaram já onde que o mínimo erro aparece. Na Truck Series, o mínimo erro não aparece. Na Sprint Cup aparece. Porque você precisa virar na Sprint Cup toda a volta, vamos supor, é 20,2. Se você virar 20,4, 20,5, vai aparecer a diferença nesse Sprint Cup. Na Truck Series nem tanto. Você contém essa. Ou você consegue ter uma distância maior para mais de erro. Na Sprint Cup não. Então são dois caras que já conhecem, já. Eles já tiveram lá na frente. Então, sim, são caras já. São caras novos, são pilotos mais jovens, né? São jovens, mas esses caras estão mais preparados. Só que aí você olha, por exemplo, para um. Que está chegando agora, um Rico Abreu, por exemplo, está chegando agora, o Austin Wenceslas também, o Glenn Eifert, são pilotos da ARCA, o Spencer Gallagher, né, que está aí já tentando já no terceiro ano, é um ex-ARCA, o Cole Custer, que enfim vai fazer o primeiro ano, né, tem o Joe Stauro, que já chegou também, já andou na X-Wing Series, agora que realmente parece que está começando a entender a categoria, tem um Austin Wolff, o Terry Altos também. Temos aí também o Daniel Soares, que o Daniel Soares é mais pintican, é mais a X-Series, né? Ele não nem tanto, mas ele apareceu nessa coisa de alegre. Tem o Jordan Anderson que chegou agora, tem o Gold Cullin também, né? Tommy John Martins também, que tá aí chegando agora. Então temos bastante pilotos. O Christopher Bell também tem bastante piloto que tá chegando agora. Chegando agora, eles estão aí para mostrar realmente o valor deles, né? São pilotos que saem da pista, que o maior pista que eles corriam era uma milha, né? Eles estão saindo ali acabaram de sair da KN e estão aí jogando aí, estão sendo jogados por uma categoria. Qual que é a diferença da KN para Truck Series? Se você corre em pistas maiores, você tem a milha voltada, né, para eles, porque as corridas da KN são em VT, geralmente de 15 dias, né, os caras correm hoje para daqui 15 dias passar. Os caras têm que aguentar a pressão, né, do negócio acontecer ao vivo para o país todo. Exatamente, porque é uma categoria que mais cresceu, é a categoria que mais vem crescendo em audiência nos últimos anos. O ano passado foi 2,7%, o ano retrasado foi 2,5%, ou seja, a categoria cresceu cerca de quase 7% em 2 anos para uma audiência. Enquanto a Sprint Cup está em queda, a Sprint Cup está de cerca de 3 milhões aí, e aí a Truck Series daqui a pouco vai chegar a metade da Sprint Cup. Então, assim, são 22 corridas ao vivo, passa na televisão, é ao vivo a categoria. Então, assim, todo mundo está vendo, é uma grande janela para mim, tipo aquele piloto que acabou de sair do regional ali e já está começando a ter espaço na televisão. Que, vamos falar a verdade, né, todo mundo gosta de aparecer na televisão, e a televisão é a janela para tudo. Então, assim, se você está passando, você tá sendo mostrado para o país todo, ao vivo, e você está fazendo um bom trabalho, com certeza você vai colher os seus bons frutos. Agora, se você passa na televisão ao vivo, para o país todo, e você vai muito mal, meu amigo, você não tem vida longa, não. Diferente quando você vai para um VT, né? A KN é um VT. Então a KN é um VT, aí atrai menos público, né? Todo mundo que assiste, né? Deu um algo editado, apesar de você fazer um bom ou um mau resultado, ele vai aparecer, né? Mas a pressão de ao vivo ali, que você vê que tem milhões ele te vendo ali, realmente é muito maior. Então, assim, é um ano diferente, é um ano nasce para a Truck Series diferente. Aliás, os últimos anos vem, mas esse ano acho que foi o ano que mais vai aumentar isso, que vai florar realmente aí, que é um marco, né, dos novatos, que estão tão fresco ainda, igual queijo ainda, que acabou, não está nem curado ainda, mas já está na hora já de ser vendido, né? E você tem que deixar eles prontos aí, porque realmente o bicho vai pegar e não tem jeito, e é Daytona, né? Tivemos vários deles aí com problemas aí, mas assim, logo aí com o passar do ano aí, vamos ter pista de meia milha, uma milha e meia, já a próxima corrida em Atlanta, uma milha e meia, vai ter todo tipo de pista, né? E tenho certeza que eles estão aí para mostrar um grande trabalho, eles vão aí fazer bonito esses novatos aí, porque são caras que a gente realmente espera. O Arthur X, por exemplo, fez um grande trabalho, ele tinha um patrocínio da Goodyear só para essa corrida de Daytona, né? Só para a Next Era Energy 250, só para essa corrida. Com certeza, segunda colocação aí, vai abrir patrocínio para ele, pelo menos para mais umas duas, três corridas, com certeza vai abrir. O Parker Kligman também vem no mesmo embalo, né? Tá buscando patrocínio. O Timothy Peters também busca patrocínio. Então, assim, e os molecada nova aí, que acabou de sair da KN aí, tá já com o pessoal já injetando dinheiro neles aí. Então, vamos aguardar aí, pelo menos até a quinta corrida, quarta, quinta corrida aí, onde a gente vai começar a ver realmente quem vai ter garrafa para vender ou não durante o ano, né? Mas o Johnny Sauter deu um passo maior aí com sua experiência e já está no Chase 2016. Outro assunto também que vocês tocaram aí, que é interessante estar falando aqui, né, que é o desempenho dos trucks. Os trucks, realmente, eles não conseguem, pessoal, fazer um trio de corrida forte, eles não têm força, como na Arca, né? A potência aí é um pouco reduzida da Sprint Cup, então eles não conseguem fazer um treino de corrida muito forte, que é aquela loucura, né, duas linhas fortes o tempo todo. Então, você realmente, quando você tentava algo diferente aí, você acabava sendo engolido aí, você na Truck Series não consegue andar muito bem, não. Então vai ser mais uma rabiola, né, vai ele puxar ali uma fila de cerca de 6, 7, 8, Truque se ali puxa ali no single file, o resto vem um pelotão abrindo ali a rabiola ali. Então, assim, é uma corrida um pouco mais travada, mas não deixou também de ser uma grande corrida, não deixou de ser uma corrida emocionante aí. Alguma vez ou outra, até a linha de cima ganhava força, mas a linha interna, puxando, realmente não tinha como competir com ela. Certo, senhores. Vocês têm mais algum comentário aí sobre a Truck Series? Não, por mim, podemos seguir o barco. Por mim também. Então vamos. Só um detalhe que a gente acabou esquecendo, acho. Acho que não deu para ter uma ideia do que vai ser o Caution Clock, né? Acho que vocês não perceberam também, porque aconteceu as bandeiras amarelas, acabaram Bom, não, acontecendo todas. Oi? bem lembrado, Guilherme. Aliás, isso é bem lembrado porque uma das bandeiras amarelas foi causada pela loucura do pessoal querendo entrar pros boxes para tentar burlar a regra. Eu vi um jornalista americano, agora não lembro se foi Jim Nantor ou se foi o. Acho que foi Jim Nantor, do motorsport.com. Comentou assim, o acidente ocorreu porque os pilotos estavam tentando burlar a regra para tentar se beneficiar. Assim, em provas que os pilotos não levam uma volta para fazer o pit stop, entrar e sair do pit, a gente vai ver essa tendência. Isso para mim estava claro desde quando a regra foi criada. Por quê? Porque se você entra em bandeira amarela com numa pista grande, aquele que entrou antes, uma volta antes, ele não vai sofrer não vai ficar na frente do pelotão, mas quando todo mundo entrar, ele vai passar. Vai ser automático. Então, assim, é uma coisa que vai acontecer provavelmente em Pocono, onde a truck corre, circuitos mistos, Talladega. Vai acontecer, não creio que vai acontecer em Michigan, porque a pista é muito rápida, mas tem possibilidade. Então, enfim, é uma regra que foi instituída que tem esse ponto. Então, assim, eu durante a prova até dei parabéns para NASCAR, porque é complicado. Mas vamos ver em Atlanta. Atlanta vai ser uma pista bem legal, porque aquele asfaltinho velho, aquelas depressões, me chama de bandeira amarela que vai acontecer. Pode ser que ocorra alguma coisa lá, alguma surpresa, enfim, que mesmo que os pilotos não chamem a bandeira amarela, daqui a pouco você vai estar assistindo a corrida e com 19 minutos vai ver que está todo mundo espaçado. E aí pode ser que se justifique a inclusão dessa regra, se não, não. Mas bem lembrado, Guilherme, a gente ia deixar passar até acho que o principal, principal novidade da Truck Series para esse início de ano. Eu acho Bom, que o nem deu Thiago para sentir resumiu. também sobre essa caution clock aí, até porque Daytona também realmente sempre costuma acontecer algumas coisas e não temos muita long run, né? Que é quando temos a bandeira verde por um período muito longo aí. Mas é claro que corridas monótonas estão por vir, uma milha e meia como sempre, né? As corridas são um pouco mais monótonas aí, onde costuma não acontecer muito acidente, e a caution clock realmente vai fazer o seu efeito. Aí a gente vai conseguir, né, Guilherme, ver realmente o quanto é bom ou ruim essa nova regra da NASCAR aí. Vou encerrar aqui o bloco da Truck Series e vamos daqui a pouco voltar com o bloco da Xfinity Series.